Então 3859, desça para o 050. 050, 3859. Mike Echo Delta, ele vira sinal de Mitax. Nós estamos recebendo a informação aqui, espero poder levar a informação. Sai. 6604, livrou. 6604, prossiga via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 6604. 1923, na escuta, chamou? Senhor, nós não estamos recebendo a informação aqui. Poderia confirmar, por gentileza, as condições? Estou operando visual, pistil de A10, o vento no momento de 100 graus com 11 nós, ajustado o ajuste 1015, e a hora certa no momento 1023. Temperatura? Temperatura, sim. Temperatura 27. Muito obrigado. Quando possível, estamos na sua escuta para autorização Guarulhos. 10923, só um minuto, cópia, Guarulhos já aprovado, nível de voo 360, prepare sua vida da Elfa. 360 da Elfa. 3179, portão 10, aprovado, Chemtex. Alfa Tango Zulu, prossiga. Tango mais 5. Confirmando o programa 923, é da El Leda Ford Bridge, mantém? Isso, é o 923, isso, é da El Leda Bridge, perfil. Ok, então, aguardando o código de transporte, vamos tirar. Desça para 2000 pés, o ajuste 1095. 2095, 50. Está livre LS, a porta estabilizada. Porta estabilizada. Minuto sol, primeiro 2. 2, 3, cópia. Nice, Lídia, visão 1000, para motor Zulu, decola 1000 com. Decola 1000, curva direita. Perfil da Dael Leda, pós-Leda Vó Bride, interceptora via. Alto Zulu na meia. 5003, o transponder, controle opera 120.8. Guarulhos 360, não faz mais voo da Dael Leda Bride, curva à direita após Cebalajeta 10. Após Bride, Alto Zulu na meia. 5003, transponder 108. Vai que posta minha dúvida, chame quando tem 0, puxa, sei lá. Chamarei pronto, vou no 0193. Olá, Del, bom dia, 5207 da Triple Rua Via Delta, na sua escuta. Prossegue em frente, quilo, pátio principal, coração, quilo, pátio 3, e observando pátio 3, sinalizadores. Prossegue em quilo, pátio 3, o cara atenta, sinalizador, 5207. Lima Zulu Golf, pronto, cópia. Valença, mil pés, decola 97, direita, cheque, caixa prego, acionado o código 0156, controle 20.8. Isso, corre de transponder para o 0155, Zulu Golf, 0155, pátio 5, chame torres 1895 para acionar táxi de decolagem, ajustado 1015, bom voo. Observador para o táxi da 3, 179, com 4 horas e 5 a 0, Galeão, 176 a bordo. Galeão, é, cópia B e autonomia? É, 4 horas e 5 de autonomia, 176. 176, sim. Táxi aprovado, pátio índia, tem ponto de espera da 10, lá 2895, ajustado 1015, morro. Ajuste 1015, pátio índia, ponto de espera. Obrigado, bom dia, tá? 3179. 1605, desce via para 2000 pés, ajuste 1095. O 1605, copia o controle? Copiou. Então, 3259, desça para 4000 pés, ajuste 1095. Quanto 345 na escuta? Torre 118.95, Web 5826. 118.95, obrigado. Alto Bom Dia, Web 5826, ILS 110. Jet 5826, reporte baixada travada, que nega 10, 15. Conta na baixada travada, 5826. Zero 5 ILS autorizado. Tô 3859, reduza para 180, desça para 2000, bom no 095 ILS autorizado. Ok, 180, autorizado. 3859. 0 graus, 149. Autorizado, pousada 0, faz um check novamente na frequência do ATIS, você recebe? Sim, sim. Pelo Golf, chamando a papa para ingressar na 97. Negativo com 923. Sim, integrado. Equidado Superior Teológica, quem negar 1 a 0, 1 a 5, chama para ingressar na 7, Mike Equidado. ILF 605. Gente, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 3, 9, 5, 5. Boa. Mas o Lugo, se ele ingresso no ano 7, pode pronto para decolagem. Dia 2, igual 605, TNF da 10, embaixo, na mala. Jet 5826, no solo 32, do velho direita, solo 1, 2, 1, vê se vão 9. 2, 1, 9, 2, 1, 9, 2, 1, 9. 2, bom dia, igual 605, TNF da 10, embaixo, na mala. O Gol 1605, avistado, livre pouso, pista na 0, vento 090 graus, 129. 605, livre pouso. Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, o F-15. O ATIS ainda está fora. Só uma tela visual, pista de UZA-10. O vento no momento 90 com 11 e o ajuste em 1015. Hora certa 10:34. E a temperatura no momento 27. Tá pronto, copa? 320? Pronto, copa 6285. Prezado Brasília, 320. Rota conforme plano, Nido Sapuído, pelo Whisky 10, Formosa. Decola a pista 10. Com curva pela esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, pós Nissa e conforme o plano. 5577 transponder, controle 120.8 e a torre 18.95. Brasília, nível 320, pista 10, curva esquerda, saída Momo. Nessa Nissa, puída pela esquerda, 10, até Formosa, destino 5577 transponder, sequência do controle 120.8, torre 18.95. Correto, 01, portão na pole position, chama quando para o push, lá. Tô 3859, Duna, localizador em aproximação, reduz a check o trem, chame a torre, 18895. 3859, continua a aproximação, guardando a pista livre, que negar 10, 95. É 05, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, vamos ver. Lima Lima tem, Mike Eco Delta, pista 17. Tango Lima, Zulu Golf, decolou 37, controle 120, decimal 8. Muito obrigado. Papa Tango Lima, Zulu Golf, decolou na 17, meu pés, corredor Cedra, destino Valença, chamado 0-0-0-0-5, na sua escuta, Golf. Lima, Zulu Golf, este é o controle, meu cordial, prossiga visual e vou direto Valença, sempre na escuta, informe, passando através fora da base. Direto Valença, meu pés. Estou falando através de, do farol, ou de Maduro Gosto. Mas sempre na escuta, por favor. Gente, muita posição, Mike Croto. 3179, decolar 238, controle 120, decimal 8, por favor. 208, cara. Controle UTA 3179, decolou na sua escuta. Tô 3179 ao controle, está em contato o radar. Desenho 3 na escuta, prossiga. Por gentileza, chamou o tráfego agora e não conseguiu contato. Não estamos recebendo ali. Seria as condições da pista e a saída prevista para o 3663? Gente, qual. Qual destino? Guarulhos, na 363. Vicente, Guarulhos inicialmente na Dael, saída da Dael, Leda e Bride, para desatar a Aerovia após a Lua Meia. E as condições do campo, é, realmente o artista está fora, já tá, chamou já o pessoal responsável para poder solucionar o problema. Mas as condições do campo são as seguintes: Salvador opera visual, pista em uso é 110, decolando da 110, o ajuste 1015, o vento no momento 100.13, temperatura 27 e hora certa 10h39, 10039, Zulu. Grato, chamará para a cópia. Na sua frequência mesmo? Isso, na minha frequência, só o licença na minha frequência. E eu não tenho nada no meu sistema do seu plano, mas assim que aparecer eu retorno, ok? Opa, tranquilo. Chamará também para a cópia, mas a frente está presente, né? Grato. Meu nome é 05, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, meu nome é 05. 10, ok. Salvador, bom dia, 359. 359, prossiga via Alfa e reporte essa Juliette. Segue via Alfa, reportando na Juliette, 3859. Solo, 106, 04. Confirma que chamou? 106, 04, não está recebendo informação aqui, poderia confirmar as condições? Afirmativo. Salvador está operando visual, pista use a 10, é 110, o ajuste 110 no 5, vento 100 com 12, 100 com 12 nós, a hora certa 10:40, 10:40 e a temperatura 27. Ciente, já tem autorização, Brasília 360. 3304, Brasília 360, volta para o Zulu 97, decola 90, curva direita, no perfil da Arbo, Elefa, Arbo Elefa intercepta o Zulu 97. 5020, responde e controle opera em 120.8. 3859, vai ingressar a Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, está 3859. Ciente Lima Zulu Golf, frequência livre. Até. Salvador, Uruguai 05. 05 na escuta, por cima. Pode confirmar, por favor, a medida do Daniel? Dael, é, em família Dael, no nome é 05. Dael, obrigado. American 980. Park 90, go ahead. Park 90, good morning. Is the ATC available? Sorry, I'm sorry, say again. What is the level, 370 or 350? 350. Okay, we'll just say 5 minutes to go up to American 90. Okay, understand, wait another 5 minutes for the clearance? Yes, 5 minutes to ATC units. Chennai 625, portão 0 não autorizado, por estacionar Chim Taxi. TAM 3179, chame Recife, 1251, câmbio. Recife 251, TAM 3179. American 90, are you ready to cop? American 90, copy. Okay, approval Salvador recipient, level 350, road upper risk 58. Runway was 10, takeoff runway 10, after left turn. Departure will be Puka departure, Jamo, and Caju transition, Alfa Romeo uniform transition. Scout code 5015, control departure frequency 120.8 and tower 118.95. Okay, sir, this is flight level 350, cleared up to receive the upper Whiskey 58, runway 10 left turn, Puka with Caju transition. 5015 in the squawk, departure 120.8, tower 1895. That's correct, report to red, starting push, gate 11. Guarulhos 340. Pronto, cópia, tá? 3663. Autorizado Guarulhos 340, rota conforme plano, Drid, Epizulu no 6, Bravo Azul, Decolo no 0, curva direita, perfil da Dael, Leida, após Leida, voa Bridge, auto interceptor via. 5024 transponder e controle de opera em 120.8. Para Guarulhos, língua 340, Napa do Lua no meia, decola na 10, curva direita, pós-decolagem, Nadael, Leda, pós-Leda, Lide, Seria